e acolhe em seus braços. Quando angústias mudam meu viver, desde então ele esquece os meus fracassos, pois é com amor que o meu pai me vê. E só assim o meu vigor eu sinto renascer, pois é prazer saber que Deus me compreende, sim. E na canção com muita paz eu posso lhe dizer: Senhor meu Deus, eis a minha voz, eis as minhas mãos, todo meu ser, santifica-me. Eis a minha voz, eis as minhas mãos, todo meu ser, santifica-me. Quantas vezes eu choro em minha alma ao sentir a minha transgressão, não teria novamente a calma se Deus não me desse o seu perdão. E só assim o meu vigor eu sinto renascer, pois é prazer saber que Deus me compreende, sim. Na canção, com muita paz, eu posso lhe dizer: Senhor meu Deus, eis a minha voz, eis as minhas mãos,